4:09, estamos iniciando o Gaúcha Entrevista com um de seus fundadores presentes na sala. Olha só, por onde eu comecei? Não imaginava isso, mas comecei por aí. Eu estou aqui com uma destas figuras que para nós é uma referência, é uma indispensável referência. É um homem extremamente modesto, não vem para frente, prefere sempre a retaguarda, que aliás sempre foi seu lugar. E se solidariza muito. A cada instante a gente percebe o seu abraço, o seu carinho, a sua atenção para o detalhe, mas não se envolve. Procura não se envolver. Esse tem sido, assim, por favor, que biografia boba que eu estou fazendo, mas assim, traçando minimamente quem possa ser esse meu companheiro querido aqui da Rádio Gaúcha, o Almis Aquino. A quem nós devemos uma qualidade de som, um refinamento, uma atenção, todo dia. Mas devemos também essas outras coisas todas que ele representa tão bem e que a cada instante ele sabe repetir. Ele vem acompanhado do seu querido irmão Hermes aqui. O Hermes, eu não via tempo, fazia tempo mesmo. Tudo bem? Tudo bem, Hermes. Os dois estão aqui pelas razões suficientes do Holmes, claro, mas também por uma outra que eu descobri acidentalmente. Os dois com H. Os dois com H. Estou eu correndo com o meu zap e lá pelas tantas, um site, e no site, Holmes Aquino e suas histórias. E aqui está, ó, Holmes Aquino, estou com ele aberto aqui atrás de mim, né? Holmes Aquino, olha, tinha uns 22 anos, 22. Você me protege nesse momento. Tu tinhas 22 anos. Muito pois bem, mais. Ele ingressa num site da internet para contar histórias, não é isto? Contar, sim, suas histórias. Que certa vez ele as contou para, assim, um grupo restrito de pessoas, do qual fazia parte o Zé Alberto Andrade, por exemplo, que era meu aluno. Era um curso sobre essas metodologias todas que a gente deve adotar no jornalismo para bem se aproximar do futebol, que era o tema. Curso de comentaristas? Foi, era um curso de comentaristas, mas era um curso para entender mesmo essa coisa que eu chamava de futebol. E eu levei o Holmes lá, que foi com o Chicão. E o Holmes começou a falar, e as pessoas foram abrindo os olhos, e ficaram de boca aberta, e nunca imaginaram que podiam ter se deparado com uma experiência tão rica num veículo suficientemente rico que é o rádio, né? Então agora ele tomou a decisão de passar essas histórias para um site na internet. E aí entra o Hermes. É isso? Você é o mediador dessa ideia. É por aí. Eu achei que o Holmes tem uma história bastante grande no rádio. Esses 40 anos de rádio que ele tem. Ele conta isso pra vocês, hein? Toda. Ele conta essas coisas pra vocês? Eu procuro, assim, fazer mini entrevistas com ele e também pensei em entrevistas que ele tinha dado já aqui na rádio. Uhum. Tá? E sempre na volta daquelas odisseias, daquelas primeiras copas e tudo, mesmo eu garoto, né? Eu ouvia aquilo com muita atenção e isso ficou muito na minha cabeça. Eu digo, o Holmes tem uma boa história para um site na internet. E o Holmes tem um grande público, no mínimo dentro da RBS, claro, dessa grande família, né, de claro, mais de 5 claro, mil funcionários, que a página está tendo uma grande visitação, então foi por aí que tá começou a ideia. Está boa a visitação no site? Está muito boa, muito boa mesmo. E que sugestões eles fazem? Ah, eles dão várias sugestões assim de dar mais dinamismo na página, sugestões de se abordar outros tipos de assunto que o Holmes tem, assim, aquela veia humorística do Holmes ver os acontecimentos todos, justamente por ele estar nessa coisa do bastidor, né? Uhum. Ele sempre tem aquela outra visão, aquele plus de visão do mesmo acontecimento que outras claro, pessoas talvez estejam vendo aquilo com muito mais seriedade e tal. Essa veia humorística talvez na página tá pintando devagarinho. Mas virar. Isso, com uma coisa da infância do Holmes, do negócio da caixa de sapatos, né? Aquela é boa, né? Aquela é maravilhosa, né? Ele ganhou sapatos e ele preferiu a caixa vazia para ele fazer o primeiro rádio dele. Fez lá dois furos, botou... Um rádio imaginário que pegava tudo, né? A loucura. Qual era a rádio que tu ouvia naquela época? Se ouvia muito Argentina. As Argentinas. Então, o Rio Grande, né? LR1, LR2, Rádio El Mundo, Buenos Aires. E aí, sempre o prefixo, né? Que era muito importante. Sim. Com esse tom para a hora certa que a gente ouve hoje na Rádio Gaúcha, já naqueles anos, final dos anos 40, já tinha, que era do famoso Ministério da... Não me perguntes onde é o Alegrete, que eu não sei. Da Marinha. Da Marinha. É. Era o observatório da Marinha, onde tinha um relógio de alta precisão. E lá vocês, por proximidade do mar, provavelmente, sim, e também por essa posição litorânea. Um grande condutor. É a posição mais meridional. Tá. E até não era. As frequências, o número de rádios era bem menor, né? Uhum. Era bem menor. E quando a propagação auxiliava, nós tínhamos uma boa recepção, principalmente à noite, dessas emissoras. O teu primeiro rádio foi essa caixa de sapatos. Um rádio que eu imaginei, né? Sim, como é que tu imaginou? Bom, tu imaginou. Como eu digo ali, eu sou de Pinheiro Machado. Tu é de Pinheiro Machado. Em busca de trabalho, meu pai veio para Rio Grande, que era uma cidade de empregos, né? Sim, sim. Nós chegamos em Rio Grande em 1939. Eu, garotinho, aquela Maria Fumaça, aquele trenzinho que se encontrava a máquina com o último vagão, né? Aquelas curvas maravilhosas na estrada pelas altas do Rio Grande, né? Isso a gente não sabe mais. É aquilo maravilhoso. E Gomes, de vez em quando uma faísca saltando, sim, queimava a camisa da pessoa. E a ilação que o Gomes fez com o barulho da Maria Fumaça, com o barulho da usina de Pinheiro Machado. Então ele teve todo o tempo a impressão que ele estava viajando com a usina, que estava trazendo a usina de Pinheiro Machado. É o seguinte, ouvintes e Rui, eu conhecia a usina elétrica de Pinheiro Machado. Sim. Era um motor a vapor. Sim. Que gerava, fazia girar uma turbina. Pois não. Um gerador de energia, né? Uhum. Quando eu cheguei em Pedras Altas, está a 26 ou 30 quilômetros de Pinheiro Machado. E a estação de trem era em Pedras Altas. Nós fomos num caminhão até Pedras Altas, quando vinha se aproximando o trem, digo, lá vem a usina de Pinheiro Machado, e dei no pé. Foi essa a tua imagem? Disparei, meu Deus, a usina nos trilhos. Gurino, sabe? Essas coisas. Uma bela associação, demais, né? Demais. Mas claro, que é isso? Pelo ruído. Olha, pelo amor, o tamanho da usina de Pinheiro Machado, aquele negócio movimentando. Vinha uma tripa atrás, aí que você sabe aquelas vagões. Com aquela dodecafonia do trem, né? Virou obra. Gostoso. Chegava em Cerro Chato. Bolinho de coalhada, coisa maravilhosa, né? Bolinho. Foi uma viagem, então? Foi uma viagem. Um monte de hora, né? Levou tempo, Eu acho que nós entramos no trem, vamos dizer, 8 horas da manhã e chegamos 5 horas da tarde em Rio Grande. As pessoas não se dão conta disso, que rapidamente tu passasse já essa confusão entre a usina e o trem é uma maravilha. Mas, por exemplo, que o Maria Fumaça fazia desprender-se, né? Sim, as fagulhas do carvão de pedra. E a gente, às vezes, guri na janela, olhando para fora, de repente queimava a camisa da gente. Claro, em vários lugares. Claro. Diz que acontecia isso aqui no gasômetro. Na nossa antiga usina, que hoje é um ponto de visitação do público porto-alegrense. Ali as pessoas dizem que estendiam as roupas e que de vez em quando era queimado, então a cinza aquela sujava a roupa ali. O gasômetro, ali no Alto da Bronze, aonde eu moro. Tu moras ali? Eu moro no Alto da Bronze, né? Eu estou no início de Porto Alegre. Tu tá no início de Porto Alegre. Estou no início de Porto Alegre. 40 anos faço de Rádio Gaúcha, 40 quando? Anos de Porto Alegre e 40 anos de centro de Porto Alegre. Não mudo muito. O quê? É sempre essa. Três comemorações? Três comemorações. E precisamente idênticas? Idênticas. Não saí do centro. Continuo no centro. Tu não te assusta com o centro? Não te preocupa com o centro? E sabe o que é que eu gosto de fazer? Às vezes eu faço. Algumas ruas daquelas eu começo a andar para ver as datas, né? 1924. Inclusive na Washington List tem uma casa antiga de 1888. Devia ser tombada, mas ela é tão modesta que eu acredito que não vai acontecer. São as casas modestas, bem, né? Pertinho da CM. 1888. É uma coisa assim. Já é de dois séculos atrás. Tem alguma coisa aí. Aliás, eu quero agradecer o século. Por quê? 1900. Porque tu... Eu vivi um monte de ano nesse século, né? Agora já estou há 19 dias nesse aqui. Tu imaginavas passar pelo 2000, assim, em faceiro, como tu está passando? Olha, tu sabes que sempre... Há quem não imaginasse, hein? Tudo é um desafio, não é verdade? Até porque diziam que acabava os dois. Aí, né? Acabava. Então, a mil chegarás. Vem cá, tu não temesse o bug do milênio? Como não ganhar ia acontecer dinheiro? Com as máquinas aí, um parado. É que hoje nós vivemos na era do torta, dinheiro. Hein? Como? Hein? Como não ganharam dinheiro? Como não tem pessoas que ficaram ricas? Essa é uma leitura. Pô. E é uma leitura correta, ninguém poderá dizer que não seja correta. As providências para que não acontecesse nada foram tão extraordinárias que nunca houve negócio igual. Por favor. Evidente. Veja a zero hora de cada fuso horário, que espetáculo, né? É. Olha aqui, ó. O Eduardo, que foi colega do Almes Aquino na Rádio Minuano de Rio Grande. Fundador Almes Aquino. Diz que a estação se chamava Estação Costeira da Junção. Sim. Continua. Estação ela Costeira é um, ela da Junção. Ela pertence a Embratel? Ah. Ela que faz a ligação com os navios, sistema telefônico? Ah. Segundo eu saiba até agora. É? Se você pede uma ligação para um navio na Suécia, você fala aqui de Porto Alegre, geralmente via o Endro, ou se não vai. Não, se esse navio está costeando o sul aqui, o nosso sul, o nosso Atlântico, é através da Junção. Através depois da Junção, chegar... chama-se Junção. É Junção. Olha. É o primeiro distrito ali de Rio Grande. Olha aqui, Inácio. Conhece Mitre... Rio Grande? Conheço. Sabe onde é o porte? Sei. Aquele 1950 ali, isso, que foi doado pelo Rotary Club, aliás, naquele ano de 1950, eu estava ali com meus aparelhinhos. Tu estavas ali? Sim, cada vez que eu chego a Rio Grande, agora faz 3 anos que eu não vou lá, eu lembro. Holmes Aquino inaugurou este pórtico. Tem uma fantástica do Holmes, que a Zero Hora divulgou a personagem do século no Brasil. Aí eu estava empolgado lendo ali o doutor Getúlio Vargas e tal, isso. Aí diz o Holmes, eu já falei no ouvido dele. Não, e ele me ouviu. Eu digo, não é possível, Holmes, quando é que foi isso? Aí o Holmes me explicou numa transmissão, como é que foi isso? Como é que assim? Foi, amigo? Conta essa história. Porque o Getúlio, olha aqui, vamos deixar claro. Em todas as pesquisas que estão sendo feitas, o Getúlio está cercado de gente por todos os lados. Espera aí. Presta atenção, quando tu dá entrevista, escute, tu tem que ouvir para o entrevistado, escute, ao menos. Escute, perdão. Olha aqui. Pro entrevistador, aliás. Claro, de amarelo. Transoriento. E de amarelo. Olha aqui. O Getúlio Vargas está sendo eleito em quase todas as pesquisas o político, sim, mais importante do século. E nesse você sussurrou ao ouvido. 1951. 51. Ele é presidente? Não. Sim. Praia do Cassino, Rio Grande. Praia do Cassino. Ele já era o governo democrático. Isso mesmo. Ele tinha sido deposto em 45, tinha sido eleito, maioria esmagadora, e ele foi a Rio Grande para inaugurar uma parte nova da Ipiranga, Companhia de Petróleo. Petróleo. E uma série de outras coisas em Rio Grande. E já existia a Rádio Minuano. Uhum. E a Rádio Minuano resolveu fazer a grande cobertura da presença do presidente Getúlio Vargas. Sim. Talvez nem pelo seu governo atual de 1951, e sim pelo seu passado até, sim, bem, né? Sim. E o nosso número de equipamento era muito pequeno, então nós fizemos uma programação para que quando este posto aqui fosse desativado, saísse por fora e esperasse um outro adiante, enquanto aqui outro, um negócio assim mais ou menos funcionava. Tu não tinha equipamento suficiente para fazer várias posições? Não, nós tínhamos 3 amplificadores para fazer 15 transmissões. E à noite havia no Hotel Atlântico, que continua lá, um jantar oferecido, me parece que 300, 400, sei lá, talheres, ao presidente da República. Doutor Getúlio Dornelles Vargas. Dornelles Vargas.